Você tá sendo enganado, sorria. Você tá sendo drogado, age engraçado, esse é o seu fim. Sorria, você tá sendo filmado, sorria. Você tá sendo enganado, sorria. Você tá sendo drogado, age engraçado, esse é o seu fim. Divertido brincar com as pessoas que acreditam no futuro melhor. É divertido tirar da escola as crianças que não podem parar. Sorria, você tá sendo filmado, sorria. Você tá sendo enganado, sorria. Você tá sendo drogado, acho engraçado, esse é o seu fim. Sorria, você tá sendo filmado, sorria. Você tá sendo enganado, sorria. Você tá sendo drogado, acho engraçado, esse é o seu fim. Governos não se entendem, não planejam, mas exploram essa confusão. Professor e educação sempre foram problemas sem solução. Documentos para se tornar cidadão, documentos para ser fichados na prisão. Esse é o modelo mais atrasado do país, o empenho para a solução dessa raiz. Sorria, sorria, sorria, sorria, sorria. Esse é o seu fim. Sorria, você tá sendo filmado, sorria. Você tá sendo enganado, sorria.